ouvintes. Esse foi o primeiro programa que gravamos, e por isso está um cu. Tenham paciência e aproveitem essa incrível viagem ao passado. Ouvintes. Adoro falar ouvintes. LOL. Vocês nunca sonharam com merda, não, gente? Sonhar com merda? Como não assim, tem um negócio que... Que isso, velho? Se você sonha que tá cagando, pô, cara, porra, você vai ficar rindo. Que vida é essa que você leva, Saldanha? Desse, cara, eu já vi. Não, cara, que eu ia falar justamente que... Eu ia falar justamente que eu acho que eu sou pobre porque eu nunca sonho que eu tô cagando. Ah, Saldanha, que conversa essa? Puta que pariu. Se você sonha que tá cagando, você fica rico, uma coisa dessa. Que tem um negócio de você reter, se você segura o cocô, você... Caralho, cara, pra alguém para esse homem, pelo amor de Deus, cara. Tira o sinal dele aí, pô. Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estamos aqui hoje com o Rafael Saldanha. E eu não sonho mais que eu sou magro. Também Diogo Brito. E aí, uma vez eu sonhei que eu estava vestido. E pra finalizar, nosso correspondente em Brasília e psicólogo Magal. E aí, galera, tranquilo? Sempre aqui naquela facilidade, naquela tranquilidade. Caralho, cara, esse é o psicólogo mais lelesco do Brasil. É um poço, porra. Atenção, ter diploma não quer dizer que o cara é psicólogo, hein? Só jogando aí. Qualquer um que monta uma tenda, coloca um turbante psicólogo, cara. Enfim, seja bem-vindo, Magal. É, não, beleza, valeu. Eu não vou nem comentar sobre os cursos de vocês. Eu agradeço. Pelo menos o meu diploma é requerido pra fazer minha função. Tá? Nós reunimos esse time aqui hoje para falar de um mundo que todos conhecemos, onde passamos aproximadamente um terço das nossas vidas, um mundo dos sonhos, não é isso? Dependendo, até mais de um terço. Eu, nos últimos tempos, tenho caçado quase metade do meu tempo dormindo. Mas aí depende, né? Porque tá falando do sonho que você dorme ou do sonho quando você sonha acordado? Porque dependendo do emprego, você pode passar até dois terços, né? Sonhando, no meu caso, por exemplo. Não, cara, aí eu sonho dormindo, tá bom? Porque se for sonhar acordado, pô, qualquer retardado que não tem nada pra fazer, abre a boca, olha pro céu e fica lá pensando na vida. Ah, eu tô sonhando. Não tô sonhando nada, pô. Tá? Vai trabalhar, vagabundo. É, pô. Pessoal, alguns dizem que sonhar é apenas uma maneira que a mente encontra para organizar as ideias que a gente absorve durante o dia. Já os psicanalistas acreditam que os sonhos são muito mais do que isso, né? Eles seriam tipo janelas para o nosso subconsciente e através delas a gente... Olha o dever de casa feito na Wikipédia. LOL. Então, meus amigos, o que é sonhar pra vocês? É a chance de comer aquela mulher que você nunca vai comer. Exatamente, cara. Então, um negócio que é importante ressaltar que é o seguinte. Quando você fala assim, ah, pô, é uma janela pra alma. É mais ou menos, cara. Não é bem por aí, não. Eu quero deixar claro que eu não falei em alma. Eu falei subconsciente. Quem tá visitando alma é o psicólogo, pô. Que é tudo a mesma coisa, cara. Eu tô falando. É, não, não. O ponto-chave é o seguinte. Tanto pro Freud quanto pro Jung, os psicanalistas todos, a ideia básica é a mesma. Você tem um monte de conteúdos inconscientes que eles não vêm pra consciência exatamente porque não pode, porque eles, ou eles não são aceitáveis, ou você não lida bem com sempre eles, que ficar insuportável assim, vou falar palavras aleatórias para divertir vocês. Consciente, ela é liberada, então pênis. Os desejos inconscientes que você tem, eles ficam mais suscetíveis a surgirem pra consciência. Rola. E muitas coisas, o Freud especificamente fala, que muitas coisas que você não pode realizar na vida consciente, o inconsciente utiliza o sonho pra realizar. Badalo. Só que aí, pra mim, isso gera um problema sério, porque beleza, aí, pô, tu sonha que tu ficou rico, tu sonha que pô, tu tá na praia, beleza, são todas as coisas que você quer. Mas aí um dia tu vai lá e tu sonha que, pô, um amigo teu tá pelado na tua cama, querendo te comer. Que isso? Eu não sonho isso aí não, né? Nem eu, cara, deixando claro que eu não sonho com isso não. Eu não escuto o Magal, de repente o cara volta e fala que tá com um amigo pelado na cama. Eu quero ver isso pronto. Na verdade, depende. Eu acho que dá pra você traçar um paralelo entre o sonhar e a ereção. Ai, adoro. Você vê aquela garota, o que acontece no seu cérebro? O seu cérebro, inconscientemente, te manda uma mensagem falando, poxa, eu estou excitado, eu adoraria fazer alguma coisa. E aí você fica de pau duro, certo? Mas nem sempre, cara. E o Morning Wood, cara? Como diria o Roger Skylev, tem vez que você fica de pau duro sem fazer nada. Você tá andando na rua e você... Não é mulher pelada, não é bexiga cheia. Doutor, me explica, porque aqui às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pau fica duro. Exatamente. É o Morning Wood, pô. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Se você tem alguma coisa que fica no seu inconsciente, a mensagem que o seu cérebro manda, no caso da mensagem sexual, ela é imediata, porque você fica de pau duro e você não tem como controlar. Já o que acontece com o sonho, você, por exemplo, tá andando e você vê, sei lá, um prédio em chamas. Isso fica no seu subconsciente, aí quando você vai dormir... Estrovenga. Você sonha com isso porque tá lá, né? A mesma coisa acontece com o lance do sexo. É. Que você vê uma garota, você tá interessado nela e acontece imediato. E se você sonha... Perdi a linha de raciocínio. Alguém continua. Olha só. Tem três vertentes do entendimento do sonho que a gente tem que separar. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it. Do entendimento do sonho que a gente tem que separar. Magal, mas nosso ouvinte não tá fazendo faculdade de psicologia. Dá o seu jeito aí. Obrigado. Mas exatamente, cara, porque senão mistura as coisas. Pra neurociência, o sonho é simplesmente o cérebro reorganizando informação. Então esse lance que o Diogo falou de, pô, você viu uma notícia de um prédio em chamas. Essa informação tá lá no seu cérebro. Caralheira. Quando você tá dormindo, o cérebro meio que reorganiza essa informação. Então você pode sonhar e ter uma parada em chamas, porque você viu o prédio em chamas. E todo esse conteúdo residual pode participar do seu sonho. Humberto. Isso não tem nada a ver com a parte inconsciente, de desejo, de porra nenhuma. Isso aí é só conteúdo residual do seu cérebro, entendeu? Tá sendo organizado. Outra coisa é essa parte toda de desejo, de inconsciente. Só que aí, pô, tem dia que tu vai sonhar organizando informação, tem dia que tu vai sonhar inconsciente, entendeu? Pau barbudo. Era exatamente por aí que eu ia perguntar. Que a questão é, se é só organizar informação, significa que todo mundo sonha todo dia. Eu ia perguntar exatamente isso. Todo mundo sonha todo dia? Todo dia. Em média, 3 a 4 sonhos por noite. Só que, dependendo da pessoa, você pode ter uma tendência maior a lembrar ou não. E dependendo também do conteúdo do sonho e de como está o seu sono também. Se você tiver com sono mais leve, você pode acordar mais, acordar no meio do sonho. E é a tendência de que, pelo menos ali naquele momento, você lembre mais. Se você voltar a dormir, apaga tudo. Inclusive, dependendo do momento do sono onde você é acordado, você pode acordar de pau duro também. Só porque você estava sonhando, entendeu? Independente do sonho ser sexual ou não. Esse aí é o famoso sonhei que você tinha me traído, né? Deixa eu cheirar o seu pinto. Não, eu falei do inconsciente, falei da neurociência. Porra, agora esqueci a última, deu branco. Que beleza. Não, lembrei. E a terceira, ela é mais esotérica ainda, é daquela galera que prega que quando você tá sonhando, o seu corpo sai, você se comunica com outras pessoas, você vai a outros lugares, você sonha que tá na praia, não é que você sonhou que tá na praia, seu corpo saiu, foi lá na praia e voltou, entendeu? Seu corpo não, sua alma. Sua alma, é. Só que, vou ser sincero, cara, eu acho isso uma viagem foda, entendeu? É a chamada viagem astral, né? E tem também a quarta corrente, que é a que tá aqui no Grande Guia dos Sonhos de João Bidu. Opa! Que seria o Morfeu brasileiro que eu comprei na banca aqui hoje, que vai estar durante todo o nosso programa decifrando os sonhos de vocês. É João Bidu, velho. Uns sonhos mais lindos sonhei. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Ô, Magal, você falou que todo mundo sonha todas as noites, uhum. E as pessoas são muito parecidas entre elas, né? Então tem alguns sonhos que são verdadeiros clichês entre a humanidade, tipo vale, você vê que saiu de casa pelado, estar com dente mole, voar, cair de precipício. Tem também os sonhos de antecipação, então, por exemplo, no dia seguinte você, sei lá, você vai fazer uma prova. Aí hoje você já sonha que tá fazendo a prova. No dia seguinte, sei lá, você vai viajar. Aí hoje você já sonha que você vai viajar. Esses são os que me deixam mais frustrado, cara. Quando eu sonho que eu, porra, eu sonho, trabalho a noite inteira, aí eu acordo, eu falo assim, caralho, vou ter que começar tudo do zero, que eu já passei a noite toda fazendo, vou ter que fazer de novo essa bosta. E esse negócio de fazer prova é bizarro, porque, pô, eu tô com 30 anos de idade, eu já saí da escola, tem praticamente 12, 13, sei lá, e às vezes eu sonho que eu tô no colégio fazendo prova de matemática. Eu sonho inseguro sexualmente, Magal? Não, cara, isso não tem nada a ver. Aliás, desde o livro do Freud, da interpretação dos sonhos, já ficou muito claro que esse negócio de interpretar sonho, cara, isso é um negócio é muito difícil, é muito complexo. Olha que João Bidu diz o contrário. Eu voto por a gente expulsar o Magal e chamar o João Bidu pra gravação. Autoridade. Você acha que a gente não tentou fazer isso? Olha só, peraí, eu vou dar um exemplo aqui do João Bidu. A gente tá falando dessa linha freudiana, né, que tudo tem aquele fundo sexual nos sonhos. E eu achei aqui no livro dele, ele fala sobre um sonho que ele diz que é comum, que é o cara que sonha que está se masturbando. Opa! O cara tá no mundo dos sonhos. Ele pode comer o que ele quiser. É muito derrota se sonhar que você tá batendo punheta, né, não? Detalhe para a interpretação dele do sonho de se masturbar. Esse sonho indica que você está passando por uma fase de insatisfação no sexo. Ah, pelo amor de Deus, bicho. Pelo menos ele diz que se você jogar na cabra, você vai ganhar no bicho. Ah, vou sim. Cara, por que se você jogar na cabra vai ganhar no bicho? Você tá ordenhando? Eu vou desconsiderar qualquer comentário desse João Bidu aí, cara. Porque... Magal, então terei que desconsiderar o que quer que você fale, porque João Bidu é autoridade no assunto. João Bidu escrevia em revistas de mais alto gabarito, como revista Astral. Quanto custou a revista, Salimena? Meu horóscopo. É, aqui, aliás, a minha namorada aqui, a senhora Salimena, ficou extremamente ofendida por eu não conhecer João Bidu. Ela que comprou na banca pra mim o Grande Guia dos Sonhos por R$6,90. R$6,90. Uma dica pro ouvinte aí, ó. R$6,90. Pechincha. Então, vocês costumam ter esses sonhos recorrentes aí, esses clichês do sonho? Cara, será que vai ter crítico de sonho um dia? Eu ia falar justamente isso. Esse sonho comum de tocar punheta eu nunca tive. Não, esse não é clichê. Eu tava apenas no livro do João Bidu e eu pensei ele porque eu achei engraçado. Tem um lance, cara, que eu acho muito engraçado. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho alguns sonhos assim e eu conheço gente que também tem. Que é um sonho, ele é meio recorrente, que você tem, tipo, desde que você é pequeno. E assim, duas, três vezes por ano você sonha a mesma coisa. E tipo, a vida inteira você tem esse sonho assim que vira e mexe ele pinta. E você meio até que já sabe a história, assim. Cara, eu já ouvi muito relato desse tipo de sonho, mas eu nunca tive. Nunca tive também. Tem um sonho que eu tenho há uns 5 anos, mais ou menos, mas não desde que eu era pequeno. Acho que desde que eu era pequeno é só de ficar rico, mas isso aí, porra. Mas peraí, você sonha com isso de noite, que você tá rico? Sim. Eu sonho, eu gasto meu dinheiro inteiro, eu acordo e falo, puta, não era meu. Aí eu fico, sabe quando você fica fechando o olho, falando assim, calma aí, é verdade sim, deixa eu curtir mais 30 segundos de riqueza aqui. Eu sonhava muito com essa coisa quando era criança, e na véspera de Natal, eu sonhava que eu ganhava parada que não existia no mundo, tipo uma nave espacial, uma porra assim. Quando eu acordava, cara, eu ficava num estado de frustração que eu queria voltar urgentemente. Eu fico deprimido por algumas horas. Aí esse tipo de frustração voltou na adolescência. Tem um negócio que eu passo, é muito esquisito, que dependendo do tipo de sonho, dependendo da hora que eu acordo, principalmente se eu acordar muito cedo, eu levo tipo uns 15 segundos pra conseguir ter bem claro se eu tô lembrando daquilo ou se eu sonhei aquilo. E eu vou meio que achando argumentos assim, não, peraí, isso não pode ter acontecido porque essa pessoa não tá aqui e tal, então... Ah não, então eu sonhei mesmo, eu não tô lembrando disso não. E afinal de contas, por que tanta gente sonha que tá pelado, que tá caindo de precipício? O que quer dizer isso? O Jung vai dizer que isso é inconsciente coletivo, entendeu? Jeba. E eu até acho que ele tem uma certa razão. Tem ideias que a gente tem que ela, e o próprio Jung provou isso, que elas são recorrentes em culturas que absolutamente não tiveram contato nenhum. Trolha. Sei lá, os caras numa ilha aqui, os outros caras num continente lá, que nunca ninguém cruzou com ninguém, e os caras têm sonhos parecidos, entendeu? Exatamente, são as ideias que vão levar a gente até o planeta do Prometeus. Minhocosu. Pô, então como o assunto tá muito interessante, eu vou contar um caso, então. Peraí, Jogo, você vai contar um sonho seu? Vou contar um sonho meu. Então peraí que eu vou começar o próximo bloco. Ah, ele não tá no próximo bloco ainda? Os sonhos mais lindos sonhei. Where did you come from, baby? Então a gente sabe que os sonhos revelam nossos desejos mais íntimos e constrangedores para alguns. Dito isso, senhores, quais são os sonhos que vocês querem compartilhar com os ouvintes? Eu tenho um, mas eu não quero compartilhar, não. Não sei se vai ser bem aceito, né? Mas por contrato você vai ter que compartilhar. Ai, cara, não sei, cara, se eu não devo... Sei. Fala com a gente, você está entre amigos, aqui é todo mundo de confiança, pode falar. Então tá. Diga. Isso aqui aconteceu quando eu estava no terceiro período. Quantos anos você tem? Terceiro período? Você está aprendendo a escrever. 6 anos. 6 anos de idade. 5, 6. Então isso aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Todo mundo sonha que tá pelado, né, na escola, e o meu sonho não foi diferente. O que foi interessante é que tinha uma garota que era a minha Maria Joaquina. Será que eu devo falar o nome? Fala o nome dela, Salimena. Fala o nome dela. Ô, cara, melhor não. Eu acho que... falar, né? Ninguém. Inventa um, cara. Inventa, não, um, cara. Faz um pseudônimo. Eu quero falar o nome. Tá bom, então o pseudônimo dela é Tatiana. Esse é o pseudônimo, tá? Porra, tem 20 anos que isso aconteceu, né, cara? 24 anos que isso aconteceu. O pior que você tá falando, eu tô imaginando a menina, porra. Então, eu conheço, cara. Então você conhece. Então continua imaginando aí que o visual vai ser interessante. E aí foi a primeira vez que eu desenvolvi um certo afeto, né, por uma menina. 6 anos. Só um parênteses. Eu tô imaginando a menina do jeito que ele é hoje, tá, gente? Não é com 6 anos de idade, não, pelo amor de Deus. Porra, vai ser pior ainda então, cara. Porque essa história é uma história inocente, né, cara? Ela tem 6 anos de idade, eu também. Eu não sei onde isso vai levar, pô. Pois é, cara. Aos 6 anos de idade foi a primeira vez que eu tive um desejo, assim. Não um desejo sexual, né? Porque você nem sabe o que é isso. Mas, no meu caso, o que eu queria mesmo era só ser amigo dela, né? Eu nem sabia que era um lance a mais, assim. Provavelmente, assim, eu poderia sentir o mesmo por um homem, sabe? Ah, filha da puta. Correto, um menino correto. Na época, assim. Eu só queria ser amigo dela. Por que que essa história fica interessante? Porque um dia eu sonhei que eu tava indo pelado pra escola. Naturalmente, né? E aí, todo mundo tava vestido. Só a Tatiana, que tava pelada também. O problema é que quando eu tinha 6 anos de idade, eu nunca tinha visto uma menina pelada antes. Caralho, cara. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Fala, eu quero ouvir da sua boca. Eu cheguei lá, cara, e a Tatiana tinha um pinto, cara. Assim, era um piruzinho, cara. Era um piruzinho muito pequenininho, assim, muito inocente, que nem o meu era na época, né, cara? Na época. E eu acordei, cara, super confuso, cara, porque, assim, piadas à parte, o meu cérebro tava falando pra mim, poxa, você não sabe como é. E eu, não que eu achei que era ou não era, não lembro o que aconteceu, mas com certeza eu perguntei pros meus pais, né, uma conversa que tem sido muito interessante, né, querendo saber, pô, o que que as meninas têm, né, embaixo? Porque na minha cabeça elas tinham pinto, né, cara? Caralho, cara. Pô, mas cara, hoje seus sonhos acabaram se tornando realidade, cara. Hoje em dia tem muita menina com pinto por aí. Quisera eu que os meus sonhos fossem realidade, assim. Mas tem um que eu tenho direto, que é muito tenso. Quando eu tomo muita cerveja, e aí eu, tipo, eu tô dormindo, o contexto sempre muda. Mas sempre tem algum momento do sonho que, do nada, eu começo a fazer xixi, sacou? Porra, um clássico, né, cara? Só que sempre é um jorro, assim, tipo uma mangueira de bombeiro, cara. É um negócio animal. Eu sempre penso a mesma coisa no sonho. Tipo, eu tô lá fazendo xixi, aí eu penso assim, porra, cara, que xixizão foda esse. Porra, muito bom. Aí, de repente, no sonho, eu penso assim, caralho, velho, eu tô dormindo, eu vou mijar na cama. Bicho, eu acordo em pânico, cara. E aí, tipo, eu boto a mão no colchão assim, porque eu acho assim, tipo, se eu sonhei esse tempo todo, é porque eu tô mijando esse tempo todo, né? E aí, cara, já teve umas vezes, cara, que eu acordei, tipo, em cima, assim, cara. Foi tempo de pular na cama e ir pro banheiro. Na minha infância, eu tinha muito problema com mijar na cama, cara. Mijei na cama até bem tarde. Então, cara, quando eu tenho esse tipo de sonho hoje em dia, eu acordo desesperado. Você dormir na casa de amigos, você acorda, tipo assim, com o cu na mão, cara. Mas, ô Magal, eu li em algum lugar, cara, que provavelmente não é verdade, então. Leu no João Bedu. Que se você sonha que você tá mijando, você tá mijando. Não, mas não é assim, não. Ou prestes a mijar. Eu sempre fico na beira, mas o que me deixa tenso é porque eu sempre demoro muito no sonho, eu mijo um tempaço no sonho até me dar esse clique e acordar, sacou? E o pior é o seguinte, às vezes, tipo, você tá dormindo, sei lá, na casa de uma outra pessoa, assim, cara, eu ficava tão tenso com isso que eu já tinha um protocolo, assim, pra beleza, cara, eu dou uma mijada foda. E aí, o que eu faço? Aí eu pensava assim, porra, entre mijar e ter passado mal, é melhor passar mal. Puta merda. Então, tipo, na minha cabeça, cara, eu ia, tipo, chamar um rausaço, assim, em cima do mijo, pra, tipo, assim, pô, eu passei mal, eu não mijei na cama, entendeu? Pô, você tá ajudando é pra caralho, né, cara? Em vez de ter que limpar só mijo, vai ter que limpar mijo de vômito. Muito bom plano, cara. Mas é menos humilhante, né, amigo? Eu tenho um amigo que toda vez que ele bebe, ele se mija. Pô. E ele já mijou, tipo, em duas namoradas. Caramba. Diz que tem uma história que ele tava num carnaval, que ele bebeu muito. Aí ele tava dormindo com a namorada e com a irmã na cama. Que ele mijou que as isso? duas. Caralho, cara. O que esses caras tá pensando na vida, pô? Era uma república em Ouro Preto, desses negócios de carnaval que vai uma galera. E aí ele mijou e tinha, tipo, umas 40 pessoas na casa. E ele não sabia o que fazer, ele tentou virar o colchão, falou que tava molhado até o estrado. Não tinha o que fazer. Teve que engolir a vergonha e passar pelo corredor com o colchão mijado no meio das 40 pessoas dentro que ele se mijou. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O pintinho da menina era bonitinho? Ele tava saudável? Que pergunta é essa? Cara, bonitinho não era não, cara, mas tinha um gostinho de sal. É porque, segundo o guia do João Bidu aqui, se você sonha com um órgão sexual que parece sadio, é sinal que você não vai ter problemas com dinheiro, cara. Ô, bicho, olha como é que isso é mexer com a tal, cara. Diogo, você tá rico ou pobre hoje em dia, cara? Cara, o João Bidu, pela primeira vez na vida, errou, hein? Porque... Devia ser uma coisa que você repara, cara. Tu tá sonhando, tu viu um pinto, aí tu... Não, peraí, deixa eu ver se é saudável ou se tem, tipo, cancro. É claro que vai, cara. Pô, já tá na merda já. Só uma coisa. O sonho de vocês é multissensorial ou ele é só visual? Vocês sentem cheiro? Vocês sentem... Boa pergunta, hein? Tem alguns mitos sobre sonhar que eu sempre derrubei quando eu tava sonhando. O primeiro deles era que a gente sonha sempre sem áudio. Cara, direto tem música na minha cabeça. Não, né? Meu sonho sempre tem trilha sonora, pô. Pois é, então eu não sei de onde a pessoa tirou isso. Que eu já vi escrito em revista, sabe? Não, áudio sempre tem, cara. Agora, cheiro, essas coisas aí, não. Não, cheiro não. Cheiros, eu sinto o seguinte. Se tiver tendo um cheiro no mundo, aquele cheiro interfere no meu sonho. Tipo, eu lembro muitas vezes da minha mãe cozinhando, e aí eu tava dormindo, e o que ela tava fazendo na cozinha, aparecia no meu sonho. Porra, quando eu tava fazendo dieta, era um inferno, porque eu sonhava direto com frango. Ai, tá? Coisa de gorda, já. Ah, cara, mas vocês dizem que sonho não tem cheiro, porque vocês nunca sonharam com o nosso amigo Humberto. Pô, não, lembrei da história aqui. O cara já esvaziou um campo de futebol já, por que ele não esvaziaria o mundo dos sonhos? Eu tô morando no exterior faz 2 anos e meio, então eu não vejo meus amigos faz 2 anos e meio, né? Então, uma noite eu sonhei que a gente tava na casa desse meu amigo jogando PlayStation, como a gente sempre tava, né? E aí, esse meu amigo, ele tem uma peculiaridade que aconteceu alguma coisa com o rabo dele que quando ele peida, assim, é a pior coisa do mundo. E ele peidou no sonho. E o cheiro do peido dele no sonho foi um cheiro muito real, cara. Muito real mesmo. Quando eu acordei quase chorando, assim, sério mesmo, porque eu tava com uma nostalgia, pô, uma saudade da galera, assim, cara. E eu quase podia sentir o gosto do peido dele na minha boca, sabe? Me deu muita saudade, cara. Muita saudade mesmo. Vocês já fizeram aquele esquema de botar a mão do cara na água quente e ver se o cara mija na cama? Cara, eu sempre quis fazer isso, nunca testei. Eu também sempre quis, bicho, mas sempre algum filho da puta acordava quando eu tava... Às vezes eu tava com água quentinha, assim, ó, no pote, e o filho da puta acordava. Porque não é água quente, você tem que mijar no pote e botar a mão do cara. Que isso, velho? Não, peraí, só... Água quente. É, fica a temperatura certa. Isso aí é o Dani Sanches, né? É porco já. Eu tenho um sonho muito recorrente. Até hoje, às vezes eu tô dormindo e eu sonho que eu tenho fitas VHS que eu aluguei em 1995. Claro. Tô em casa até hoje e a multa já deu tipo 300 mil reais. Claro. E, Salimena, não sei se isso acontece com você, mas comigo eu tenho que devolver na locadora que não existe mais, mas a locadora existe e as pessoas que estão lá... É tela mágica, cara. São, exatamente, tela mágica. Caralho, e na cara. Mesma idade que eles eram na época. Então, assim, o meu sonho ficou parado no tempo, cara. E a fita dessa locadora, da tela mágica, ela tinha uma capa azul, que era padrão pra todos, e tinha um Pegasus horroroso na capa da fita. Então eu sonho com essa porra até hoje, cara. É muito ruim, né, cara? É uma sensação terrível. Um sonho recorrente que eu tenho é que eu era uma tragédia em matemática. Isso não no sonho, isso na vida real. E direto eu sonho que eu tô nos dias de hoje, aí eu recebo uma ligação do meu colégio, que eu fiz segundo grau, e falo, pô, você reprovou matemática no terceiro ano, invalida aí seu diploma de faculdade, que você vai ter que voltar pra fazer matemática no terceiro ano de novo. Caralho. E isso vai me dando um pânico, cara. Caralho. Esse é... Porque o negócio não acaba. É a parada é bom, que eu te falei, que a gente tem que voltar no colégio pra fazer uma prova, mesmo com 30 anos. Eu sonho com essa parada também. Eu não tenho que fazer uma prova, eu tenho que fazer um ano. Tem que voltar o terceiro ano inteiro. Mas é porque isso é dramático nos sonhos, igual na vida real. Não, mas olha só, eu tenho uma variação dessa que é parecida com a do Saldanha. Quando eu terminei o meu mestrado aqui, eu não fui pegar o meu diploma, porque a faculdade é meio longe. Então fui deixando pra depois. Cara, preguiçoso. Então passou 2011, passou 2012, até chegar nesse dia que eu fui pegar o diploma, eu sempre sonhava que eles iam chegar e falar, poxa, você demorou pra pegar o diploma, o negócio vai ter que fazer o curso inteiro de novo. Mas, Diogo, o problema é que eu tive esse mesmo sonho do segundo grau há um mês atrás, ou seja, eu ia ter que fazer o terceiro ano de novo e a faculdade inteira. E o mestrado, severamente. Mas, Saldanha, era comunicação a faculdade, né, cara? Aí não é tão difícil assim. Não, eu sei que não conta. Dá pra fazer 30 vezes sem cansar. Cara, isso aí era... eu acho que esse sonho, na verdade, eu não sou o João Bidu, mas a interpretação que eu dou é que esse sonho seria uma nova oportunidade de você fazer alguma coisa que preste na vida. É, concordo. Segundo a interpretação do João Bidu, Saldanha, sonhar com escola indica que você tem dificuldade em decidir sobre sua própria vida. Não deixa de estar certo, não. O João Bidu é um sábio. Tem a coisa do sonâmbulo, que é o cara que levanta e tal. Mas vocês, quando sonham, tem alguma reação física fora do mundo dos sonhos? Tipo, não sei se sonambulismo, mas a fala dormindo, alguma coisa do tipo? Eu já acordei chorando, cara. Acordou chorando? Ah, não, cara. Cara, ah, não, você... se eu contar o sonho, eu vou ser banido pra sempre da humanidade. Por favor? Não, não, mas... Não, o problema do sonho é que não é um sonho engraçado, cara. É um sonho bonito. Caralho, por isso que é engraçado. Por favor? Eu diria o Homer Simpson, é engraçado porque é verdade. Pô, não, não, esse aí eu não vou contar, não, cara. Você vai me queimar demais. Você pensa bem, eu acabei de contar um sonho que eu sonhei que a menina tinha pinto, cara. E eu não quero contar esse agora. Então, esse aqui é pesado, cara. Esse aí eu vou contar quando tiver em off. E o pior é que o sonho era bonito. Porque essa coisa de reagir, eu lembro que quando eu morava com meus irmãos, isso tem muito tempo, a cama do meu irmão era distante, assim, um braço da minha cama. Então dava pra eu chegar nele. E um dia eu tava dormindo, eu tava tendo um sonho com os cachorros que estavam atacando e tal. E eu acordei, na hora que o cachorro ia atacar, eu acordei dando um tapaço no meu irmão. Então pegou aquele tapa estalado no meio da cara do meu irmão. E eu vi, caralho, foi aquele tempo. Quando a mão bateu, eu falei assim, porra, fudeu, bati nele. Aí eu já encolhi, fingi que tava dormindo. Ele acordou, levantou, meio que assim, sem saber se tinha apanhado no sonho ou apanhado na vida real. Então foi, tipo... É esse tipo de reação que eu tava pensando. Cara, tem uma história muito legal dessa de apanhar no sonho. Esse camarada nosso uma vez me falou, cara, que ele tava lá dormindo tranquilamente e de repente ele acorda tomando uma sova. O que que aconteceu? Lógico, a mulher sonhou que ele tava traindo e ele falou que ele ficou lá apanhando até a mulher cansar e virar pro lado e dormir de novo. Então é um negócio que é meio recorrente, que é aquele lance de quando você tá começando a adormecer, você sonha que tá caindo, mas você não tá caindo. É. Aí você tá tipo no sofá e você dá um espasmão daquele assim, faz... Eu já ouvi falar que isso é uma remanescência de um gene que a gente tinha na época, que era macaco ainda. Que o pessoal dormia da árvore e quando ia rolar, tinha aquele negócio, se ligava e agarrava na árvore de novo. Cara, isso faz sentido. Stop. Cara, esse lance de perder dente no sonho, dizem que é insegurança na vida pessoal. Eu já cansei de sonhar que eu tava com dente mole, dente caindo. Várias vezes. Nossa, nunca tive isso. Eu costumo sonhar com combo. Às vezes eu tô pelado fazendo prova e os meus dentes tão caindo. E aí você vê o VHS ali no canto, e lembra no meio da prova que tem a fita pra entregar na locadora. É tipo a pessoa mais insegura do planeta, né, cara? Tá tudo errado nessa vida, né? Eu tive muito esse sonho do dente aí, mas é porque eu usei aparelho um tempasso, sacou? Então, dependendo do aparelho que eu tava usando na época, tava tipo puxando do dente mesmo. E aí, direto, eu sonhava assim que, pô, puxava tanto que ficava, tipo, uns três dentes, assim, na boca e o resto ficava, tipo, pendurado. Que delícia, hein? Pô, não, teve uma vez que eu sonhei, culpa do Tião Macalé. Eu sonhei que meus dentes tinham caído todos, tinha ficado só os dois da frente, igual o dele, e minha gengiva começou a ficar preta. Ah, caralho. Não, cara, é o contrário. Tião Macalé era o contrário. Tião Macalé, ele não tinha os dois da frente, o resto... Isso. Não, eu fiquei com a boca igual a dele. Contraparte do Tião. A minha tensão era que eu tava na escola, eu tinha que, tipo, ir na frente fazer uma conta, e aí eu fazia a conta no sonho, e eu lembro que a professora ficava assim, você acertou, olha pra cá e sorri. Cara, e eu tremia, bicho, porque eu falei assim, cara, se eu sorrir vai todo mundo me zoar, cara. Eu acertei a conta. Aí ela, olha pra cá e sorri. Cara, eu acordei, bicho, eu tava suado, cara. Eu fiquei muito puto com o Tião Macalé depois disso. Só pra não perder o mote, segundo o João Bidu, sonhar com dentes bonitos e sadios é um sinal de prosperidade. Dentes feios é dificuldade e perda de dinheiro. Perder dente, embaraço financeiro. E no homem, enfraquecimento sexual. Para a mulher, perder dentes é frustração amorosa. Aliás, isso me leva a um novo assunto, cara. Vocês já repararam que enquanto o homem sonha com mil maluquices, o sonho da mulher é sempre com gente da família morrendo? Pelo menos elas dizem, né? É verdade, faz isso. Eu acho que isso aí deve ser aquele esquema assim, quando sonha que tá dando pra alguém, fala que, ah não, morreu fulano. Cara, eu já ia compartilhar um monte de história da minha mãe e da minha avó falando que tinha sonhado pra assistir. Eu sonhei essa semana que eu fui pego roubando um jogo na loja de eletrônico do Luciano, do Zezé de Camargo Luciano. Caralho, e ele tava me passando esporro, eu ficava chamando ele, não, seu Leonardo, por aí. Que isso? Sonhei isso, sério, cara. Que dia que a gente combinou essa pauta? Eu sonhei isso no dia seguinte e falei, tem que anotar isso, cara. Cara, de todos os sonhos recorrentes que eu costumo ter, o que mais me frustra é o de voar, cara. Quando eu tô voando, o sonho, eu acordo, é aquela coisa de, que merda, cara. Puta que pariu, você levanta pesado e tal. E no sonho é muito legal, porque eu nunca tô voando, tipo assim, Superman, sabe? Você sempre começa a voar galgando degraus invisíveis, assim. Você vai, começa a andar, aí você vai perder no chão. Uhum, exatamente, cara, exatamente. Sabe qual que é a definição perfeita pra esse tipo de sonho, cara? Que é exatamente o que acontece comigo também. Eu meio que pulo e aí você começa a flutuar, né, discretamente. Você lembra daquele jogo Mônica no Castelo do Dragão? Uhum. Jogo esse que deu pesadelos no amigo nosso. Jogo excepcional. Então, a Mônica pegava aquelas botinhas que chamavam botas voadoras, né, na versão traduzida. Você pulava e ao invés de cair, você flutuava um pouquinho pra cima e aí depois caía. O Douglas Adams explica isso muito bem no Mochileiro das Galáxias. Ele, quando o cara quer aprender como é que voa, o outro explica pra ele. Tudo que você tem que fazer é cair e errar o chão. Eu acho esse homem muito sem graça. Caraca, ele tem uns 5 bons momentos. Sem graça você, Salvador. Uns sonhos mais lindos sonhei. Senhores, eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu sou um mestre do sonhar. Gay! Explicando, eu tenho uma condição chamada paralisia do sono. De vez em quando, quando eu tô dormindo, eu acordo, abro o olho e tudo, só que eu não consigo me mexer. Aí até aí tudo normal. Pô, quer dizer, não tem nada de normal nisso. O mais estranho é que quando eu acordo paralisado, a minha mente continua sonhando. Então tem elementos do sonho no meu quarto, assim, mais ou menos quando o Frodo bota o anel nos filmes do Senhor dos Anéis, que muda tudo em volta dele, ficou vindo tudo mais apurado e tal. E aí quando você tá tendo um pesadelo, que quando você acorda assustado assim, logicamente o pesadelo se multiplica naquilo, né? Então você sonha com imagens pesadas, assim, sabe? Como se o seu pesadelo estivesse te pegando no seu quarto e você já acordou e não consegue mexer. Então tem vários relatos disso ao longo da história. Piroca. Que as pessoas atribuem a intervenção divina, a exorcismo, fala que o diabo tá no corpo de quem tá vendo, porque a pessoa tem a certeza que ela tá vendo aquilo ali. Mijão. E aí, quando no passar do tempo, quando eu comecei a ter isso mais vezes, eu comecei a ver que eu podia controlar aquilo que tava rolando, sabe? Então aí virou o sonho lúcido perfeito, cara. Quantas mulheres, Salimena, você estima, até não, hoje? O Salimena tá agora vangloriando que é o mestre do sonho. Eu lembro quando ele começou a ter isso, cara. O pavor que ele chegava pra conversar com os outros. O pânico na cara do menino. Ô, cara, mas é aquele negócio, você teme o que você desconhece, né? Depois que eu e meu sonho começamos a nos entender melhor, tudo ficou bacana, cara. Não muda de assunto, Salimena. Quantas mulheres você estima? Ô, velho, eu vou te falar que no mundo dos sonhos eu já peguei geral, tá? Pelo menos no mundo dos sonhos. Pô, pelo menos eu não tô sonhando que eu tô batendo punheta, pô. Já é um começo, né? Mas o que eu achava interessante foi quando você descobriu esse negócio de sonho lúcido, as técnicas pra você acordar que te foram recomendadas. Tem uma que funciona maravilhosamente bem, que é o seguinte, você parece que você não consegue mexer músculo nenhum do corpo, mas você tem algum controle sobre a sua respiração, né? Lógico que você tá respirando, você não morreu. Então você pode fazer algum barulho com o seu nariz que vai te acordar por causa do barulho, entendeu? Sua cabeça vai processar o que um barulho te acordaria e você acaba saindo. Então, cara, não deve ser raro de madrugada aqui em casa nego me ouvir guinchando igual um porco, sacou? Vocês já chegaram já no meio do sonho, assim, que de repente você vê uma parada estranha e vira e fala, pô, peraí, tô sonhando, vou controlar essa parada aqui. Agora eu sou o diretor, sai você, entra você. Aí adivinha o que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? A gente tem que dar razão pra mulher nessa hora, né, cara? Homem é um bicho muito bobo, minha puta que pariu. Pô, mas alguém aqui vai discordar, cara. Eu fico imaginando se um estudante de cinema tivesse essa habilidade, a coisa que não vai sair, sacou? Comigo isso nunca acontece, cara. Sempre que eu me dou conta que é um sonho... Eu acordo. Na hora que eu me dou conta, eu acordo. Eu também. Eu também sempre acordo. Pô, seu cérebro é muito sem graça, velho. Pô, total, cara. Mas eu me muito mau caráter. Cara, tipo, você tá sonhando e de repente você... Pô, peraí. Ah, bicho. Isso aqui é um sonho. Aí quando eu acordo, direto eu penso assim... Aí, eu tava certo. Mas controlar o sonho é um negócio muito legal, que você pode ter aquele que é chamado do sonho épico, aquele sonho que você vai lembrar pro resto da vida, assim. É, o herói salvando a humanidade. É. Exato, e quando você tá controlando o seu sonho, ele fica muito mais na sua cabeça, ele não some fácil, igual aquele sonho que você acorda e dali a 15 minutos você já esqueceu, sabe? Uhum. Então tem muitas pessoas que não conseguem ter essa experiência do sonho lúcido, que tentam induzir isso. Na internet tem vários relatos de pessoas assim, você tava lendo antes de dormir, você tava assistindo algum filme, se bebeu antes de dormir, quando se tava sem sono ou não e tal, que aí o pessoal tenta reproduzir. O que eu já li uma vez é que você tem como induzir o sonho lúcido, mas assim, do zero. Tem uma série de coisas que você tem que fazer e é bem complicado, mas você pode entrar nesse estado onde você tá dormindo, mas você tá consciente que você tá sonhando e você controla o sonho. Eu tentei fazer isso durante, assim, uma hora e meia, mais ou menos. Em tese, o que você tem que fazer é não tá com sono e tentar dormir. Basicamente, essa é a ideia. E aí você tem que ficar na mesma posição, toda aquela palhaçada, né, que no fim das contas não adianta nada. E aí, uma hora e meia, duas horas depois, aí eu acabei dormindo, normalmente. Sonhei com o Titanic, nada a ver, assim, o navio lá e eu tava no navio, nada aconteceu. Pelo menos você era o rei do mundo, porra. É. Nada, não tinha ninguém, não comi ninguém, o que é muito raro dos meus sonhos. E aí acordei depois, fiquei puto, perdi umas 4 horas no meu dia, dormi quando não precisava dormir porque eu tava sem sono e nunca tentei de novo. Por isso que eu acho que é meio balela esse lance de tentar induzir. É claro, não é porque eu falhei que todo mundo vai, né? Mas eu tentei, cara. Ou seja, vocês podem tentar, tentar, mas o Sandman aqui sou eu. Uns sonhos mais lindos sonhei. E o Saldanha me pediu pra falar sobre sonhos molhados. Como é que é isso, Saldanha? Você acorda úmido, urinado? Que porra é essa? Você pode até acordar úmido, né? Mas a gente, na verdade, tá falando de sonho molhado a maior parte do tempo desse programa, né? Um negócio que eu acho muito engraçado é que, pô, a gente sonha com essas coisas, como o Diogo mesmo falou, desde moleque, assim, né? O que eu acho muito estranho é que você realmente tem experiência ali como se fosse de verdade antes de ter de verdade, cara. Isso é muito bizarro. Isso é verdade. Tipo assim, eu acho que a memória coletiva da humanidade já tem aquilo ali, sabe? Seu corpo já sabe como é que vai ser. Não, e não só isso, cara. No comando do seu cérebro pro seu corpo, o processo é mais ou menos o mesmo. Então, se você tá dormindo e você tá sonhando, se o sonho for muito forte, no seu corpo vai acontecer tudo normal. Inclusive, tem mulheres que tem um... Esqueci como é que chama o negócio. Buceta. Mas é um lance de que no meio... Não. Porra. No meio do... No meio do sonho, a mulher fica tipo em um estado meio dormindo, meio acordada, e ela faz sexo, sacou? Então, tipo assim... O cara tá lá do lado da cama, ela meio que acorda, vai pra cima do cara, faz sexo. Coitado do 15, cara. 20 minutos, ai, meu Deus. Volta, dorme e ela não lembra, sacou? Ela fez sonhando. Caralho, Magal, quem não te lembra, contou não, essa história, cara? Não lembra, não. Eu sinto fome. Não, bicho, isso acontece, cara. Acontece, cara. Cara, isso deve ser muito desculpa de moleque. Não fala, é, bicho. Acontece, não é. Meu amor, eu tive um sonho esquisito, dava pro seu melhor amigo. Ah, que desgraçado, achei, ó. Chama sonambulismo sexual, tá? Não, Magal, isso aí tá ligado, cara, aquele lance da Idade Média do demônio, né, cara, do Incubus, que o cara sonhava que tava com um demônio, e aí, na verdade, assim, tem duas versões, né? A primeira versão do Incubus é que a pessoa dormia, era estuprada pelo demônio, e aí acordava no dia seguinte grávida, que obviamente era só uma justificativa pra o bispo estuprava lá a mulher e falava, pô, tá com um demônio ainda. É o lance do boto, né, cara? Exatamente. A segunda versão, você sonha com o Incubus, e aí o Incubus possessa o seu corpo e você vai lá e estupra. Que é a versão que você usa quando alguém te pega no flagra, possessa, né? Possui. Como é que é? Em inglês é tu possess, mas em português é possui, porra. Ó, oh, caralho. Deixa eu contar a minha história do sonambulismo sexual aqui. Conta aí. Essa história é sobre um músico famoso. O cara é classe A. Ele tava num sítio, dormindo, depois de uma farra lá, bebendo e tudo mais. E aí, sabe-se lá o que esse músico famoso sonhou com, mas ele ficou excitado durante o sono. Foi pro amigo... Peraí, fala o nome pelo menos pra gente, que a gente corta na edição, cara. Cara, eu te falo que esse é famoso, cara. Foi pro amigo... Começou a bater uma pro amigo, o músico classe A de olhinho fechado, batendo, meio que cutucou o músico classe A, que é isso, que é isso? Aí o músico classe A abriu os olhos, viu a cena e falou a épica frase, não sei, me ajuda a entender. Cara, aí você tá querendo dar crédito nisso, que o cara tava realmente dormindo. Ah, tomar banho, gente. O que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte: quando vocês sonham, é conhecido ou é famoso? Boa pergunta. Dos dois, cara, dos dois. Pra mim é sempre conhecido. Nunca sonhei com celebridade. De 2 anos pra cá, obviamente, é só a Minha Senhora, né, lógico? Claro, claro. Mas antes disso, rolava muito meio termo. Surge aquela figura ali que você sabe quem é, mas surge completamente diferente. Com vocês é assim também? Não, isso rola muito. Não, já rolou. Inclusive, é que eu lembrei justamente de uma história, eu até comentei isso com vocês na época, de você sonhar com uma pessoa que você não tem nenhum interesse, assim, acordado, você não tem interesse. Ah, mas você criou o interesse depois que eu lembro. Exatamente. Depois eu fiquei curioso. Cara, porque, pô, eu era solteiro. Muito bem colocado, isso acontece mesmo. Que interessezinho de merda que você criou, em puta que pariu. Não, mas, ué, no meu sonho, é o que você falou, no meu sonho parecia bacana. Na época parecia uma boa ideia. É isso, né, cara? Planta a semente da curiosidade, né, cara? Aí você vai lá e faz a merda e se arrepende depois. Pode ser, ué, eu não cheguei a fazer a merda, ué. Ó, oh, não diga. Teve uma descrição de sonho molhado que eu recebi, que foi uma das coisas mais bizarras da minha vida. O cara veio falar comigo desesperado, que a gente era muito próximo. O cara falou: velho, sonhei que eu tava comendo meu pai. Ai! Magal, analisa isso, caralho. Magal. Caralho! Nem João Bidu. Eu procurei pai aqui, não tinha. Pai sério, pai rindo. Comendo pai. Vou te falar pior, cara. Pode procurar aí. Tem um livro que chama Graças a Deus que eu não comi meu pai. É um livro de psicanálise. Eu não sei bem do que ele fala, não, cara. Mas na psicanálise tem um lance desse. Tem alguma coisa a ver com a psicose, cara. Mas eu confesso que eu não sei direito o que é, não. Então, peraí, a certeza é que o cara era psicótico? Não, não é certeza. Tem alguma relação, sacou? Caralho, cara, que risco que o pai do cara tava correndo sem saber. Quem comia o pai? É, cara. Pelo menos o cara já tem resposta pra pergunta, né? Você comeria o seu pai pra salvar a vida da sua mãe? Um dos grandes dilemas da humanidade, cara. Uma vez eu sonhei com uma celebridade que eu sou apaixonado. Até hoje eu acho ela espetacular. Eu acho uma das mulheres mais lindas do mundo. Tiffany Amber Thiessen. É aquela garota do... Puta merda. Barrados no Baile. Barrados no Baile, eu lembro. Isso, essa vai ser legal. Uma de olho azul, cara redonda. Cara redondinha, isso. Tava namorando há uns 2 anos nessa época. E aí, pela primeira vez, eu sonhei com uma mulher sem ser minha namorada. E aí, cara, derrota total. Ela queria e eu falei, não, não vai rolar, porque eu sou fiel à minha namorada. Então, eu fiquei fiel no sonho. Acordei, você imagina, né, como eu acordei, né? Acordei no lixo, né, cara? Falei, porra, perdi a chance, sempre quis comer ela. Nunca consegui sonhar com ela de novo. É lógico, ela te dá toco agora, quando você quer sonhar, ou não. Agora quem não quer sou eu. E ela tá certa, né, cara? Os sonhos mais lindos sonhei. Cara, eu já tive um pesadelo muito foda, mas me fez descobrir um músico muito maneiro. Eu sonhei que eu tava ali na Rio Branco, sabe, ali um pouquinho pra cima da Santa Casa, entre a Santa Casa e o Bahamas. Caralho, coitado do ouvinte agora, cara. Ou seja, onde eu morava. É, perto de onde você morava. Aí, pros ouvintes, é onde o Saldanha morava, tá? É. Pô, bicho, eu tava no meio da avenida, beleza? E essa avenida, no meio só passa ônibus e dos lados passa carro. Eu tava bem onde passa Chega, ônibus. Chega, porra! Foda-se o Juiz de Fora, caralho. Ninguém quer saber dessa merda, não. Como é que você quer que eu explique a avenida, porra? Eu tava na avenida. Não precisa explicar, você tava na rua, filho, ponto. Eu tava Mas na rua. Qual era a cor do asfalto, por favor? Olha só, eu tinha uns 23 anos, tava na faculdade, já. Mas eu nunca tinha ouvido, assim, David Bowie mesmo. E eu sonhei que o David Bowie me perseguia. E ele me perseguia porque eu não tinha ouvido as músicas dele. O Magal, o sonho molhado era no bloco passado, cara. Não, cara, ele não perseguia assim não, bicho. Ele queria me matar mesmo, cara. E eu lembro que eu corria pela rua e eu falava assim, caralho, bicho, por que eu não ouvi David Bowie, cara? Que merda, caralho. Agora eu vou morrer por causa disso. Ele me seguiu por dentro do supermercado. Eu não conseguia ver ele, mas eu ouvi ele derrubando as paradas atrás de mim só pra me botar tenso, porque ele já tava perto, tava quase chegando. E o tempo todo que eu corria, eu ficava com um arrependimento. De medo assim de cara, eu devia ter ouvido, Peraí. Não, cara, não tem David Bowie no livro do João Bidu. Pode continuar. Cara, eu acordei e falei assim, pô, que sonho bizarro, não sei o que e tal. Aí eu parei e pensei assim, pô, realmente eu não ouvi David Bowie. Eu não tinha ouvido ainda. Eu falei, cara, quer saber? Por via das dúvidas, eu vou ouvir, cara. Eu fui atrás do CD do David Bowie. Eu ouvi só pra não ser perseguido de novo no sonho, cara. Eu achei que ia rolar um negócio meio Fred Krueger, assim. Uma pergunta, Magal. Qual fase que o David Bowie tava no sonho? Cara, era Ziggy Stardust. completo. Não era o Jared do Labirinto, não? O que é muito legal nesse seu relato é que você descreveu o clipe de I'm Afraid of Americans ao contrário, que é com o David Bowie e o Trent Reznor do Nine Inch Nails. Só que o David Bowie tá fugindo do Trent Reznor. Mas falando em pesadelo, eu tive uma vez que eu sonhava que eu tava na rua tomando cerveja no boteco, nos botecos que a gente frequentava quando a gente era mais novo, na época da faculdade. E aí, quando eu olhava pra fora, o dia tava amanhecendo, mas não era amanhecendo normal. Ele era tipo filme de bomba, que a luminosidade vem andando, assim, você vai vendo ela chegando pela rua. E eu não sei porque eu pirei que eu tinha que chegar em casa antes de anoitecer. Então era eu correndo do sol que tava chegando. Isso já aconteceu umas 3 vezes. E sempre era o contexto, eu tenho que chegar no trabalho antes que amanheça. Eu tenho que chegar em casa antes de amanhecer. Quanto a pesadelo, o meu inconsciente aprendeu a pregar uma peça em mim. Porque na época que eu tava tendo muito sonho lúcido, eu praticamente não tinha pesadelo, porque eu escolhia tudo. Então, sempre antes de ter o pesadelo, eu sonhava que eu tava acordando. Sempre tinha aquela coisa incerta. Eu acordava do sonho bom, eu tava na minha casa de noite, e aí rolava o pesadelo. Alguém já teve alguma experiência parecida? Eu acho que o meu começou desse jeito aí, eu acho que eu comecei acordando, provavelmente. E eu já acordei no boteco. O que na época não me pareceu estranho, não. É um bom vivant esse Saldanha, né, cara? É um boêmio, é um personagem da noite. Iolo! Cara, a minha lista de pesadelo aqui pode durar 2 horas, então vou escolher só 2 aqui. O primeiro, o título é O Homem da Janela Vizinha. Caralho, você dá título pros seus pesadelos? Sim. Caraca. O que aconteceu nesse sonho foi o seguinte: eu morava num prédio, 6º andar, e assim, o prédio vizinho era mais ou menos longe, mas dava pra você ver um pouquinho do quarto. Tinha sempre um cara que ficava naquela janela, não sei o que ele fazia. O cara sempre ficava naquela janela olhando a vida. Aí passou umas 2 semanas que o cara não olhava a vida pela janela. E era uma janela muito grande, sabe? Dava pra você ver o corpo inteiro do cara. E não sei por que isso ficou na minha cabeça, eu fui dormir e o que aconteceu no sonho é que o vulto tava nessa janela, me chamou pra ir lá. E aí eu saí do meu prédio e falei, pô, vou matar esse segredo lá. Quem que é esse cara? Por que que esse pervertido fica na janela e sei lá o quê? Fui, subi no andar, abri a porta, quarto escuro e tal, nada acontecendo lá, silêncio, entro, olho pra um lado, pro outro, alô, ninguém. Continuo andando, vejo a janela, aí dá pra ver direitinho o meu quarto, né? Aí uma mão pousa sobre o meu ombro, eu falo, pô, já era, vou morrer. Na hora que eu viro pra ver quem é o cara, eu acordo. Esse sonho nunca saiu da minha... Acabou, esse é o sonho. Nunca saiu da minha cabeça. Tive ele quando eu tinha uns 13 anos de idade. Agora vem a parte interessante da parada. Eu tinha cabelo comprido quando eu era moleque, né? Comprido mesmo, bem grande. E eu gostava de andar pelado na casa, naturalmente. Um dia eu vi o cara olhando de binóculo pro meu quarto. Era óbvio que tava na minha, né, cara? Aí o que rolou, cara, naquela época é que não tinha ainda, né, esse hype hoje em dia. Ah, não, você tem um pervertido sexual, né? O pederasta, o cara que gosta de menininhos e tudo mais. E isso que me ofendeu, né? Porque o cara tava me olhando achando que eu era uma menina. Então eu... Com a minha trolha imensa de 13 anos de idade, já não é grande hoje em dia. Na época, então, eu balancei pra ele. O cara ficou super confuso, assim. Caramba, por que que essa menina tá me mostrando pinto, né, cara? Foi a vingança da Tatiana, na verdade. Era a Tatiana, exatamente. Cara, quando eu tenho pesadelo, geralmente não é um enredo só. O meu subconsciente abre a porta pra tudo que é coisa bizarra e escrota que já entrou aqui e eu vou passando pra uma atrás da outra, sabe? Então eu começo simplesmente tomando tiro, uma coisa assim, um negócio normal. E aí começa o apocalipse e surge monstro e tal. No final das contas, cara, eu tô no meio de um conto do Lovecraft, assim, sabe? Eu tô no meio de coisas inimagináveis e... E a sensação é pior possível, não tem nem como descrever isso. Não, falando dessa coisa de tomar tiro, eu lembrei que tem um amigo meu que ele teve um pesadelo uma vez de que eu, de cabelo comprido, dava um tiro nele. E aí, pô, na época, eu tava com uns 13 anos. Eu pensei que o pesadelo do cara fosse seu, o pesadelo dele era eu de cabelo comprido. Pesadelo é suficiente já, cara. Acabou. Não, mas então, na época eu devia ter uns 13 anos, eu tinha um cabelo bem curto, e ele sonhou que eu tava de cabelo comprido e dava um tiro nele. E aí, depois dos 13 anos, eu fui ter cabelo comprido ali com uns 17, 18 anos, não, mais um pouco, 20 anos. E aí, toda vez que o meu cabelo começava a crescer, ele começava a ficar meio bolado, começava a ficar... Porra, é essa? Caraca, que pesadelo Que é do... Não é meu, é do Lagartixa. Esse aqui é o pior pesadelo que eu já tive na minha vida já. Nunca vou esquecer. Eu tava num elevador, sozinho. Nem parecia que era sonho. Parecia que, era, que eu tava só em um dentista, sei lá o quê. Uma parada bizarra é que eu não tenho medo de elevador. Então, assim, não faz sentido esse sonho. Pesadelo. E aí, o que aconteceu é que o elevador deu um pane e aí começou a cair. Quando o elevador começou a cair, eu falei, pô, já era, vou morrer, né? E eu morri. E foi, assim, uma sensação terrível, porque eu tava morto no fundo do elevador e nada acontecia. E ficou mais ou menos uma hora, assim, nada. Eu parado, morto, eu era tipo uma alma nesse momento já, assim. Eu podia ver o meu corpo lá e eu tava só, assim, no elevador. Então eu fiquei uma hora achando que aquilo ia ser o meu forever. Minha eternidade ia ser lá, cara. Essa coisa do silêncio do tempo passando no sonho, no pesadelo, aliás, é muito recorrente pra mim, cara. Existe uma coisa meio Inception no sonho e realmente o tempo lá passa diferente, porque às vezes eu tenho a sensação que eu tô horas em silêncio, assim, quando eu tô sonhando. Não, mas essa coisa de sonhar que morreu, eu já tive também muitas vezes de sonhar que eu morri, e aí eu fico vendo tudo que vai acontecendo no, depois que eu morri, tipo, ah, vou ver, vou consolar tal pessoa, vou lá conversar com tal pessoa pra explicar que eu morri, coisa e tal. Eu já tive isso algumas vezes. Cara, eu já tive um pesadelo sinistraço também, cara. Acho que foi o pior que eu já tive até hoje, velho. Eu sonhei que eu era pai. Ai! Não. Não. Pelo menos o meu filho não tava me comendo, cara. Pô, é sério isso? Já sonhou que você era pai? Não, não, cara. Nem de brincadeira. Só fiz uma piada aqui. Cadê o Magal? Magal? Não, Magal, ué. Quem que é esse? Não, o psicólogo que tá no programa, pô. Psicólogo? Psicólogo. Psicólogo, porra. Só tem nós três aqui, ué. Na verdade, o psicólogo... O psicólogo era um sonho. Psicólogo era um sonho. Este programa foi imaginado, escrito, dirigido e editado por M. Night Shyamalan. Shimeio. Shimbalaie. LOL. O dilema da semana também é um sonho. Um sonho do qual você ainda não acordou. O dilema. É a sua vida. É a sua vida. É a sua vida. Posso encerrar o programa aqui, pô? Vamos, faz o encerramento aí. Então vamos lá. E é isso, pessoal. Doença mental. Caralho, cara, puta que pariu. Tô fazendo 32 meses, galera.